sementes com carinho e amor. Aguava seu broto, mas um dia se esqueceu que seus pepinos nasceram mortos. Que os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Vovó tentou e os replantou com carinho e amor. Os aguou, mas um dia se esqueceu e seus pepinos nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Vovó sentou e os replantou com carinho e amor. Os arcou, mas um dia se esqueceu e seus pepinos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos. Os pepinos da vovó nasceram mortos.